pra mim o que você escolhe. Viver honestamente ou sacar e pros corre. Veja bem, preste atenção, era pra mim ser rico se conselho fosse bom. É dinheiro fácil, quem não quer ganhar é mais de boa traficar roubado que ir trampar, mas aí trutar. Não é por nada não, dinheiro sujo é maldito e leva pra prisão. Doidão, não quero ver nenhum de nós descendo pra vala, morando em um cemitério ou numa comarca. Bagulho é louco, ambição pode te derrubar. Já vi maluco na própria ganância se afogar, se afundar porque só pensou em ganhar. Cadê os malotes pro caixão, cê não vai levar. Corrente de ouro maciço, relógio, pra onde cê vai? Não vai usar esse acessório, enfim, tá ligado? Seja consciente, dinheiro abençoado é o que ganha honestamente. No crime é embaçado, mas você ganha quando menos se espera. O diabo vem e toma, toma sua casa, sua moto, carro importado. Nada mais merecedor, conquistado, suado, aliado. Só raciocina, quantos pro crime perderam sua vida atrás de status, forma, conceito e poder. De degrau em degrau, subir e lá em cima morrer. Me fala, qual vai ser sua escolha, um bom exemplo? Ou dar desgosto pra coroa? E passou várias noites sem dormir por você, rezando e chorando pro seu filho aparecer. O sofrimento das mães que tem o filho no crime e daquelas que perderam, sonhando com ele livre da cadeia. Isso não é vida pra ninguém. Aqui fora tem família e aí dentro que cê tem? Só grade concreto, PMs na guarita, solidão, sofrimento e humilhação nas visitas. Aí, compensa viver desse jeito, sem sua liberdade. Amigos do peito, maldito dinheiro. Vários caem em tentação. O diabo conduz a mente fraca pra missão. Então, deixe de pensar nessas fitas e pensa mais em Deus e na própria vida. Sei que com dinheiro sujo você pode encontrar felicidade, mas também pode se sujar. Dinheiro, dinheiro, cê quer? Cê quer? Bebida, farinha e mulher, cê quer? O crime te dá de tudo, ouro, prata, status, financia seus sonhos, depois te joga no buraco. Dinheiro, dinheiro, cê quer? Cê quer? Bebida, farinha e mulher, cê quer? O crime te dá de tudo, ouro, prata, status, financia seus sonhos, depois te joga no buraco. Dinheiro, mais dinheiro, te levando pro buraco, te dá status, mulher. Vários espetáculos lhe traz inveja, ganância, ambição, financiou várias tragédias, vários mano no caixão. Sem moeda ninguém vive, todo mundo tá ciente. A maldição é instantânea, se deixa suprir pra mente. Joias, dólares, os olhos vão brilhar. Várias minas no seu pé, a farinha cê vai bancar. O mundo dá várias botas e nem tudo é felicidade. Na hora da pior, quem tá com cê de verdade? A puta do baile foi que te bancou, fruto do tráfico. A família cê não assumiu e os filhos deixou de lado. Nada é eterno e nem tudo tá contigo. Você leva o que cê fez, o resto foi consumido. Não tem que mais sorriso se não ter sinceridade. A moeda que corrompe alicia as amizades. Dinheiro, dinheiro, cê quer? Cê quer? Bebida, farinha e mulher, cê quer? O crime te dá de tudo, ouro, prata, status, financia seus sonhos, depois te joga no buraco. Dinheiro, dinheiro, cê quer? Cê quer? Bebida, farinha e mulher, cê quer? O crime te dá de tudo, ouro, prata, status, financia seus sonhos, depois te joga no buraco. Então, grana, fama, dama na sua cama, mas quando a casa cai, pelo Deus Pai cê chama. Cê teve todo um trabalho pra construir o castelo que virou farelo e o juiz bateu o martelo. Agora sem rolê de golfe, o uísque energético é sofrimento e solidão e um colchão velho. Num retrospecto cê viu onde foi suas falhas. Sua mãe dizia, filho, estuda, se esforça, trabalha. Do nada se levantou o aviãozinho voando longe. Agora te vejo caindo, meu compromisso é te alertar e apontar um rumo. O corre do dinheiro sujo só resulta em luto. Meu respeito mútuo aos manos de Cambé, ao facção 288, assim quer, sempre na fé. Aqui rajada novamente, satisfação total, é nós que tá seguindo em frente.